Sou Armando Melo, estou com as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2 ao domingo às 10 e à quarta-feira às 21. Hoje temos connosco a senhora professora Marília Ferreira, corresponsável pela Pastoral Juvenil da Diocese da Guarda, e mais dois jovens que estiveram na Jornada Mundial da Juventude em Madrid, o André Barros e a Bárbara Gonçalves, que nos vão contar o que viram e ouviram e do entusiasmo que sentiram junto do Papa e de cerca de 1,5 milhão de jovens. Depois desta conversa, encerramos o assunto das jornadas. Lembramos que já que estiveram responsáveis das dioceses de Coimbra, Viseu e do Algarve, e hoje temos a Diocese da Guarda. Professora Marília, vou começar consigo. Como responsável pela Pastoral Juvenil da Guarda, pergunto-lhe, trabalhar com jovens é fácil ou difícil? Trabalhar com jovens é um grande desafio, exatamente porque os jovens têm muito a dar e vemos neles a esperança para o futuro. Por outro lado, o desafio é também porque é necessário inovar sempre, é necessário ter sempre algo de novo e de criativo para lhes dar, porque os jovens precisam que se vá ao encontro deles com alguma novidade e com aquilo que eles necessitam de ouvir, que nem sempre é uma mensagem vazia, como a sociedade às vezes nos faz transparecer, porque os jovens são muito ricos e muito cheios e precisamos exatamente lhes ir fazer despoltar isso que eles têm lá dentro. Portanto, é fácil trabalhar com eles. É fácil trabalhar com jovens, mas é preciso também ir inovando e apenas pode tornar um bocadinho mais trabalhoso, no sentido de ser necessário inovar, mas é muito compensador trabalhar com jovens. Marília, há quantos anos já que já trabalha com jovens? Conte-nos lá. Eu trabalho há 9 anos, faz agora 9 anos que estou na Pastoral Juvenil. Antes disso também já trabalhava com jovens no movimento dos convívios fraternos, de que faço parte já há mais anos, portanto. Como é que surgiu essa ideia de começar a trabalhar com os jovens? Conte-nos lá. Bem, a ideia não surgiu de mim, fui convidada. Portanto, o Sr. Bispo responsabilizou o Padre Jorge Castela para a Pastoral Juvenil e ele andou a pesquisar junto de alguns párocos e soube que na minha paróquia havia pessoas que gostavam de cantar. E depois foi ter com o meu pároco e abordou essa questão da pastoral, que gostava que houvesse uma banda de música católica ligada à Pastoral Juvenil da Diocese da Guarda. E o meu pároco realmente afirmou que era verdade e que podia contar com essas pessoas, mas que a pessoa mais disponível para fazer parte do serviço da Pastoral Juvenil, do Departamento da Pastoral Juvenil da Diocese da Guarda, seria eu, uma vez que trabalhava e morava mais próximo da Guarda, enquanto que esses outros elementos que gostavam de cantar estavam a estudar em Coimbra e, portanto, não estariam tão presentes para fazerem parte do Departamento da Pastoral Juvenil. E, portanto, foi por isso que fui convidada. Para além deste trabalho com os jovens, concretamente a Pastoral Juvenil, faz assim outros trabalhos na paróquia ou na diocese? Sim. A minha vida é muito dada a esse trabalho, principalmente com jovens, se bem que na paróquia tenho outras funções. Portanto, não sei se interessa saber, mas na paróquia... Interessa-nos tudo. Na paróquia vou dinamizando algumas coisas relacionadas com o grupo coral e com a catequese, com as crianças da catequese, e também sou Ministra Extraordinária da Comunhão, onde faço celebração da palavra uma vez por mês. Está bem. Então, está com a catequese. Com quem é que está de catequese? Bem, como a minha paróquia é uma paróquia muito pequenina, acaba por não haver essa distinção tão grande dos anos da catequese. No entanto, portanto, posso dizer, se calhar, de onde venho. Eu sou do Arciprestado Celúrico da Beira, e lá em Celúrico tenho dado catequese ao 10º ano de catequese. Este ano estamos a aguardar, vou ver com que grupo ficarei, mas depois na minha paróquia faço trabalho com crianças, mas como são poucas as crianças, acabo por fazer, não é bem um ano restrito, acabo por juntar várias idades, mas todos mais ou menos do mesmo nível. Em relação às crianças, neste caso falou que dá ao 10º ano, costuma dar só ao 10º ano ou costuma trazê-lo já de anos anteriores? Não, essa experiência que tive em Celúrico foi apenas do grupo daquele ano, não tinha tido a experiência com eles em anos anteriores. Porque de paróquia para paróquia estes casos vão diferindo, não é? Há casos em que as pessoas começam com eles logo no primeiro ano e levam-nos aquele tempo todo, e outros que, no seu caso, e também no meu, eu tenho o nono e o décimo ano e também só os tenho apanhado, não é? Nos últimos anos. O que é que acha? Será melhor trazê-los desde os primeiros anos ou só no fim? O que é que lhe parece? Pois, dependerá muito de cada caso. Sinto que a parte afetiva, que também está presente na catequese, se calhar necessitaria, ou quando há uma boa coordenação entre o catequista e os seus catequizandos, até seria oportuno acompanhá-los, e depois fica uma relação bastante próxima. No entanto, se pensarmos que as idades diferem muito umas das outras, se calhar haver alguém um bocadinho mais especializado em dar à juventude ou aqueles anos da adolescência, que são muito diferentes dos anos anteriores da infância, se calhar é preferível haver essa distinção, uma vez que a forma de lidar com as crianças e depois com os adolescentes é muito diferente, e há pessoas que se calhar também estão um bocadinho mais despertas para trabalhar com crianças e outros um bocadinho para trabalhar com os adolescentes, que é outro mundo, digamos. Também com da mesma opinião. Em relação ao décimo ano, costuma utilizar também assim outros meios, PowerPoints e outras coisas com eles ou não? Sim, eu não tenho muita facilidade nesses meios, e o tempo da catequese acaba por ser relativamente pequeno para conseguirmos usar esses métodos todos. No entanto, sim, vou sempre seguindo o catecismo, mas depois dando algo meu também. Eu gosto muito do testemunho, e então gosto também de buscar vivências pessoais e dar um bocadinho de testemunho em cada catequese, porque no fundo acho que se nós pudermos mostrar aquilo em que acreditamos através do nosso gesto, das nossas palavras, daquilo que somos, também mais facilmente, se calhar, seduziremos os jovens a seguir aquela verdade que nós sentimos, que é Jesus Cristo. Sim, senhor. Falou de Jesus Cristo. Utiliza muito a Bíblia ou não? Sim. Eu acho que em todas as catequeses se faz sempre depois também o recurso à palavra de Deus. Penso que é um bom auxiliar, não é? E eu penso que as catequeses deviam utilizar, se calhar, mais a Bíblia. Pronto. Acho que as crianças ficariam a conhecer melhor Jesus Cristo se nós, catequistas, utilizássemos Sim. mais um pouco a Bíblia. E é muito necessário explicar. Pegando agora, por exemplo, no exemplo das crianças que eu falei da minha paróquia, que são assim de níveis diferentes, mas exatamente por serem de níveis diferentes, não tenho seguido catecismo. E então, e optei, por motivos práticos, digamos, por dar catequese ao domingo depois da Eucaristia ou antes, dependendo da hora. E se for antes, a catequese é quase uma preparação para a palavra de Deus que vamos escutar na Eucaristia. E se for depois, é para resumir, no fundo, a palavra que escutámos. E tem depois um desenho, porque eles são muito infantis e alguns não têm muitas capacidades, digamos, para apreender, mas arranja sempre um desenho relacionado com as leituras e, no fundo, ou uma frase-chave ou uma palavra-chave, que eles possam depois compreender a palavra de Deus, porque no fundo precisam de conhecer, e se ouvirem apenas como é lida e se não meditarmos sobre ela, se não a desmontarmos para as crianças, não a conseguem perceber, e é necessário fazer essa tal desmontagem para as crianças conseguirem perceber a palavra de Deus. Professora, convidei-a para falar da jornada, estamos aqui a falar de catequese, mas pronto, tudo bem. Eu acho que tudo isto é interessante, como é que João Paulo II dizia, na televisão, na rádio, nós podemos falar de tudo, mas menos da mentira. Portanto, por isso nós podemos falar de tudo. Mas vamos para as jornadas, porque no fundo é o assunto para que foi convidada, para que foram convidados, e vamos falar das jornadas. Portanto, esta jornada de Madrid, foi a primeira em que esteve ou já esteve em anteriores? Não, eu já tinha estado nas jornadas em Itália, mas aí ainda sem a responsabilidade da pastoral juvenil. Tinha ido com amigos que nos soubemos das jornadas e fomos assim à descoberta, porque eu nem conhecia muito bem aquilo que ia. Foi mesmo a aventura em Itália em 2000. Depois, na Alemanha, em 2005, já estive com responsabilidade da pastoral juvenil, tal como este ano. E as experiências foram bastante diferentes também por isso. Tem encontrado diferenças nas jornadas, de jornada para jornada? Isto é, o que é que eu pretendo dizer com isto? Teve em 2000, e de 2000 para cá, certamente que as jornadas têm tido mais atividades, ou não? Eu não estou seguro, até porque nunca estive em nenhuma jornada, mas, pronto, pelo que eu li, em 2000 foi o ano em que apareceram as confissões. Portanto, antes não tinha havido, e é neste sentido. Este ano, em Madrid, houve coisas que eu nunca tinha ouvido falar, não sei se já houve em anteriores, se não. Estou a pensar que houve, agora não me recordo o termo, mas os testemunhos, aquela parte testemunhal, eu não, pelo menos eu não tinha conhecimento que em anteriores jornadas tivesse acontecido. O caso dos filmes, penso que também não teria havido em jornadas anteriores. Portanto, é neste sentido. Portanto, haverá mais atividades agora nas jornadas atuais ou não? Pois, isso passará-se numa perspectiva pessoal. Nós, quando estamos lá, às vezes nem temos a noção de tudo o que existe, porque é uma panóplia tão grande de coisas que nos são oferecidas que depois não temos tempo para usufruir de tudo. E se calhar depois, quando regressamos e vemos alguns documentários sobre determinadas coisas, vimos que não chegámos a fazer metade, nem, muito menos metade, daquilo que nos era proporcionado. E, portanto, não tenho também conhecimento, se calhar, para dizer isso, se tem havido alteração em termos de atividades. No entanto, aquilo posso é dizer, portanto, o meu sentir sobre isso. E o que eu senti, principalmente nestas jornadas em Madrid, foi o entusiasmo crescente pelo Papa. Senti muito isso. Enquanto eu em Itália ainda estive na presença do Papa João Paulo II e estive também muito pertinho dele, que o vi passar, e também foi um momento emocionante vê-lo assim tão perto de mim, e sentíamos que havia muito carinho pelo Papa, até porque é o Papa dos jovens e ainda hoje há tanto carinho por ele, mas aquele entusiasmo, se calhar fruto de toda a envolvência da sociedade, daquilo que se estava a viver em Madrid contra a ida do Papa, se calhar um bocadinho motivado por isso, senti que este ano em Madrid aquele entusiasmo, aquela dinâmica toda em redor do Papa foi ainda mais presente do que nas jornadas anteriores. Foi a diferença maior que eu notei. Marília, mas pelo que eu ouvi, aquelas reivindicações foram os arruaceiros que lá apareceram, que eles não chegavam a 1% dos que lá estavam. E esses arruaceiros, permitam-me que hoje chame assim, o que eles pretendiam era reivindicar dinheiro do governo, quer dizer, eles não tinham nada nem contra o Papa, pois, nem contra quem estava nas jornadas, e é bom que a gente diga isto porque a televisão mostrou e voltou, claro, a mostrar, quer dizer, mas no fundo, quer dizer, as pessoas não tinham nada nem contra o Papa, nem contra estava, nem quem estava nas jornadas. Portanto, o objetivo deles era reivindicar alguns tostões, agora já não é tostões, eles quiseram aproveitar do mediatismo que as Jornadas Mundiais da Juventude tinham, também para fazerem valer a sua opinião sobre os assuntos e sobre as condições em Madrid, e pronto, reivindicar aquilo que já vinham reivindicando, mas que sentiram que havia ali hipótese de o fazer de uma forma mais evidente e com os mass-media virados para eles. Mas realmente fomos sentindo no metro, íamos encontrando as pessoas, e inicialmente tínhamos muito esse receio de que não estivéssemos a ser bem recebidos, e houve momentos em que isso foi um sentimento muito forte em nós, que tanto pela comunidade onde nós estávamos, no bairro onde nós estávamos, que era um bairro um bairro social, um bocadinho degradado, e achámos que não íamos ser muito bem acolhidos. Por exemplo, a paróquia que nos acolheu, que foi fantástica, que não podemos, nem sabemos como agradecer, só mesmo trazendo cá aquelas pessoas que estiveram connosco e fazendo o mesmo que eles fizeram por nós, porque realmente foram fantásticos. Mas eles estiveram sempre presentes connosco durante os dias todos, e todas as horas que nós estivemos acordados, e mesmo a dormir, porque eles dormiram connosco, mas não nos deixavam sair do colégio onde nós dormíamos sozinhos, estavam sempre connosco, exatamente porque estávamos num bairro social onde, face àquela dinâmica toda social que estava em Madrid, que estava latente na sociedade de Madrid, achavam que podia haver ali alguns problemas, e então nós nunca andávamos sozinhos. E vocês estavam muito longe do centro de Madrid? Não estávamos muito longe, íamos de metro, eram uns minutos. Estávamos na Alta Extremadura. Muito bem. Estamos com as conversas em rede, ao domingo às 10 e à quarta-feira às 21. Neste momento conversamos com a senhora professora Marília Ferreira, corresponsável pela Pastoral Juvenil da Diocese da Guarda, e mais dois jovens que estiveram com ela nestas jornadas, o André Barros e a Bárbara Gonçalves, que dentro de momentos nos vão contar o entusiasmo que sentiram junto do Papa e de mais de 1,5 milhão, ou cerca de 1,5 milhão de jovens. Professora Marília, temos que lhe dar a palavra, mas eu ainda gostava de conversar aqui mais um minutito consigo. E que é o seguinte, nesta jornada de Madrid, o que é que mais a atraiu? Ou a sensibilizou? Ou a chamou a atenção? Eu penso que nestas coisas, o aspecto da fraternidade, eu acho que isto é interessante, mas não significa que tenha sido isso. Eu, como disse há pouco, eu nunca estive em jornadas, mas já estive em beatificações. E o entusiasmo, quer dizer, aquela fraternidade, nós não nos conhecemos, nunca nos vimos, mas parece que somos amigos, ou que andamos sim, todos os dias. É o sentimento, aquela união que se sente. Eu não queria estar aqui a falar de algumas coisas que depois o André e a Bárbara podem falar a seguir. Ah, mas eu vou-lhe perguntar outras coisas. Não, está à vontade, não há problema. No entanto, aquilo que mais marcou nestas jornadas e que não houve nas anteriores também, foi a participação dos portugueses de uma forma assim tão visível e tão entusiasta. Tivemos um encontro, tal como sabe, o encontro no dia 18, o encontro com os bispos portugueses, que foi de um dinamismo e de um entusiasmo tão grande que chegou quase a tocar-nos assim daquela forma de ficarmos mesmo sem palavras, digamos, é como estou agora. Não, foi um momento, foi, para mim foi dos momentos altos, houve muitos momentos altos nestas Jornadas Mundiais da Juventude, mas foi um dos momentos altos, foi o encontro com os bispos portugueses, exatamente pelo entusiasmo, também por todos esses sentimentos que se viveram, mas acho que sentirmos que a Igreja em Portugal está viva. E isso motivou-me também muito. Eu, no final, pensei assim, neste momento, os bispos portugueses têm motivos para estar orgulhosos dos jovens que têm em Portugal. É verdade. E acho que isso aí é muito bom sentir. E acho que é muito bom também para eles sentirem isso, sentirem que a Igreja está viva. E isso faz muito bem aos que foram. Faz muito bem aos que ficaram, porque no fundo nós não fomos, mas acabamos por ler para a televisão, acabamos por ler muita coisa, e eu penso que tudo isto é extraordinário, não há dúvida nenhuma. Pergunto-lhe só mais uma coisita para depois começar a conversar com eles. O que é que levará estes jovens, estes, não são estes dois, mas são milhares de jovens a deixarem a sua casa, a sua comodidade, a não saberem bem o que é que vão comer, nem onde é que vão dormir, apanharem calor e frio. O que é que leva estes jovens a fazerem milhares de quilómetros para se encontrar com o Papa? É verdade, e eu também coloco muitas vezes essa questão, e mesmo lá olhando para eles, como ando nisto da pastoral juvenil, também me internecem muito os jovens, gosto muito dos jovens. Eu digo, às vezes tenho orgulho nos jovens da Diocese da Guarda, tenho orgulho nestes jovens que vou encontrando também em Portugal e que depois encontro lá fora, tenho muito orgulho de trabalhar com os jovens e de os ver assim, este rosto vivo da Igreja e rosto jovem da Igreja. E realmente também faço muitas vezes ponho essa questão, o que é que leva estes jovens a irem? Porque algumas pessoas podem ficar naquele pensamento, aproveitam, são estas idades, aproveitam estas oportunidades para sair, é uma aventura, vão em aventura, mas depois aquilo que nós vemos lá é muito mais do que isso. E ainda que alguns tivessem ido com essa ideia um bocadinho subjacente, vêm de lá transformados. E é isso também que nos motiva a continuar a proporcionar estes momentos. Mas penso que é algo mais alto que os leva lá. Portanto, nem todos vão pelos mesmos interesses, quer pois, dizer, portanto, uns de uma forma, outros de outra, claro. Mas sempre assim foi. É. Se nós pensarmos no que acontecia há 2000 anos com Jesus Cristo, era exatamente isso. Era multidões e multidões que acompanhavam Jesus durante dias, durante semanas. E os objetivos não eram todos iguais. Se calhar alguns que vão por esses objetivos de saírem um pouco de casa e que vão ser tocados de alguma forma, se calhar foi exatamente para esses que foram criados estes momentos. Muito bem. Pronto, então agora vou falar um bocadinho aqui com o André e com a Bárbara e também com a Marília. Portanto, a Marília está à vontade. Portanto, quando entender intervir, pronto, está, portanto, estamos completamente à vontade. André e Bárbara, eu gostava que nos contassem como é que foi a vossa viagem para Madrid. Quantos dias é que por lá andaram? Qual foi o meio de transporte que utilizaram? Como é que foi? Contem lá. Então, boa tarde, bom dia. Nós utilizámos, para lá fomos de autocarro, andámos em vários meios de transporte, metro, lá em Madrid, metro e também autocarro, e a pé, basicamente a pé. Estiveram lá aqui 5 dias, talvez? Não, foi? A viagem para lá foi rápida, 4, 5 horitos. E foi 4, 5 horas. Sim. E estivemos lá de segunda a domingo. De segunda a domingo, foi quase uma semana. vocês fizeram a viagem direta ou... Porque houve muitos jovens, eu apercebi-me, até de outros países, que uns vieram por Fátima, outros que foram para a Espanha, por exemplo, os de Oliveira, passaram por Toledo, eles tiveram 4 ou 5 dias em Toledo antes das jornadas. Sim. Outros que foram por França, então vocês fizeram viagem direta, não é? Alguns jovens participam nas pré-jornadas, isso chama-se as pré-jornadas, e a Diocese da Guarda, quando fomos à Itália, também o fizemos, e também é muito enriquecedor, que são momentos que se de partilha com as comunidades locais, noutro espaço que não o centro onde vão decorrer as jornadas. Lá em Itália, por exemplo, ficámos no norte de Itália, sendo depois as jornadas em Roma. Nós este ano não optámos por ir antecipadamente, porque levávamos 5 sacerdotes connosco, e para além do domingo, depois foi o dia 15, que é o dia santo, e eles não tiveram disponibilidade e para nos acompanharem, resolvemos fazer assim. E isso só depois do dia 15. Eu não sei se foi pré-jornada que chamou-se. Foi chama-se pré-jornada, sim. Eu acho que isso é muito interessante, não é? É um momento de partilha muito, muito bom. Então, onde é que vocês dormiram? Há pouco que a vossa monitora disse que falou em dormir, mas eu não quis perguntar, porque tinha isto mais destinado, mais ou menos, aqui para vocês. Onde é que vocês dormiram? Onde é que comeram? Que locais visitaram? Falem-nos lá um pouco da jornada de Madrid. Antes de mais, boa tarde. Nós ficámos no pavilhão, digamos assim, de uma escola, onde dormimos nesse pavilhão. Optámos por refeições numa espécie de cantina, que era mais consistente, porque tínhamos senhas para comer, mas essas senhas eram para restaurantes e assim, só que não era tão consistente, e mesmo as filas que íamos enfrentar não compensava assim. Tínhamos a refeição consistente e ficámos muito mais compostos, digamos assim. Vocês acharam que o tempo que foi curto para tanta atividade, não foi? É. Aliás, a professora Marília há pouco disse um pouco isso, que vocês acabam por se perder, porque é tanta coisa que é impossível, não é? Portanto, é impossível. Tem que fazer opções para ir a umas atividades que possivelmente não podem ir a outras. E foi isso que vocês sentiram, que de facto o tempo era pouco. É isso, não é? Exato. E mesmo em Madrid nós tínhamos direito a visitar museus, tínhamos direito a entradas livres em todo lado, e infelizmente não deu para ver quase nada, porque toda a gente queria ir a todo lado, e pronto, eram mais de 1 milhão de jovens a querer conhecer Madrid, entre aspas, e a querer participar nas outras atividades. E nós íamos cedo, ou tínhamos que esperar muito tempo, e acabávamos por não fazer aquilo que queríamos, que era divertir-nos, conhecer outras pessoas, outras culturas e também um bocadinho de Madrid. Acabámos por ver por fora. Acabaram por também não ver, falou nos museus, filmes, vocês acabaram por não ver nenhum filme. Havia filmes de carinho religioso, penso que pela primeira vez, não tenho a certeza e não posso afirmar, mas suponho que pela primeira vez nas jornadas apareceram os filmes. Mas é isso. Pois, o tempo é pouco para tanta atividade, e às vezes há outra coisa, há outro inimigo, se é que lhe posso chamar inimigo. É o problema dos transportes, das deslocações. Sim, quer dizer, gente. A pessoa está aqui, como é que vai para além? Aliás, eu podia e vou-vos falar. Portanto, vocês foram à Via Sacra ou não? Estivemos lá. Ou melhor, a Via Sacra passou por vós, se calhar. Sim. Porque no fundo é tanta gente que não dá muitas vezes para outras coisas. O que é que acharam do que viram da Via Sacra? Aquelas estátuas, disse que eram muito bonitas. Aperceberam-se, não se aperceberam? Nós apercebemos, porque depois à noite estivemos também muitas horas a aguardar para que elas voltassem a passar por nós. Aguardámos numa das ruas, perto da Praça Cibeles, mas não no centro da Praça Cibeles, e aguardámos aí algumas horas para vermos depois de novo passar aquelas imagens que realmente são típicas de Espanha e é de uma grandiosidade muito grande. Depois eu ouvi um comentário que diziam que eram muitíssimo bonitas. Sim, e as pessoas, mesmo os madrilenos, estavam a aguardar, e sabemos que alguns ficavam até às 5 da manhã para conseguirem ver as imagens todas. Estou vizinha caseira, a regra de três composta às tantas da madrugada. Maria que eu tanto prego e por modesta me ama, a longa noite de insónia às voltas na mesma cama. A longa noite de insónia às voltas na mesma cama. Liberdade, liberdade. Quem disse que era mentira? Quem disse que era mentira? Quero-te mais do que a morte, quero-te mais do que a vida. Quero-te mais do que a morte, quero-te mais do que a vida. A regra de três composta às tantas da madrugada. Maria que eu tanto prezo e por modesta me ama, a longa noite de insónia às voltas da mesma cama. A longa noite de insónia às voltas na mesma cama. Liberdade. A morte, quero-te mais do que a vida. Estamos com as conversas em rede, através da Rádio Bonova, em 100.2, ao domingo, às 10 e à quarta-feira, às 21. Neste momento, conversamos com a Sra. Professora Marília Ferreira, corresponsável pela Pastoral Juvenil da Diocese da Guarda, e mais dois jovens que estiveram nestas jornadas, o André Barros e a Bárbara Gonçalves. Eu tenho estado a chamá-la corresponsável, não sei se assim é, se não for, peço desculpa. Um bocadinho responsável, mas pouco. Mas pronto. O que é que vocês acharam da festa do perdão? Aperceberam-se da festa do perdão ou não? Disse que era muito bonita, portanto, as confissões, disse que havia 200 confessionários, havia 200 padres, sim, pelo menos, a confessar. Aperceberam-se disso ou não? Não. Não. Eu pessoalmente depois vi uma reportagem sobre aquele parque onde estavam os confessionários. Eu não estive lá. Portanto, pois, é muita gente, e é difícil chegar aos locais. Eu li o testemunho de uma jovem de 24 anos, é muito interessante, acerca dos confessionários, das confissões. Eu creio que tenho para aqui o que é que ela disse, que foi algo parecido com isto. O que me impressiona é ver tanta gente a querer confessar-se. Nunca tinha visto algo assim em toda a minha vida. Portanto, foi um testemunho de uma jovem de 24 anos, creio que se chamava Guadalupe, e que eu li. Pronto, sim, eu vi a reportagem e por acaso achei também muito interessante e que mostra essa riqueza dos jovens que vão ali não apenas para se divertir, mas vão também para o essencial. Mas no momento, no, No dia em que estivemos com os bispos portugueses, também estiveram muitos padres portugueses a confessar, e muitos de nós, olhando ali para o André, sabemos que andámos lá por aquele espaço todo à procura, e portanto foi um momento de reconciliação, e estavam muitos padres portugueses a reconciliar. Portanto, houve muitas oportunidades para isso, mas não estivemos nessa festa de que falou. Também me apercebi que os jovens da Diocese de Coimbra, foram vários autocarros, creio que iam oito autocarros, e pelo caminho eles já tiveram possibilidade também até de desconfessar, não sei se foi o vosso caso, se não, mas portanto no caso deles, eles também aproveitaram já, exatamente, para fugir, porque não é possível, sim, não é possível para tanta gente, nas jornadas de Roma de 2000, onde foi pela primeira vez, havia, creio que, 2000 sacerdotes a confessar, porque eram 300 e tal, como é que lhe vou chamar, barracas? Tendas. Não serão, né? Tendas, pois, tendas, obrigado. Eram 300 e tal tendas, e os sacerdotes iam-se rendendo ao longo do dia, eles começavam às 8 da manhã ou 9 da manhã e até à meia-noite. Portanto, e aquilo também foi uma avalanche muito grande, mas quer dizer, também eram tantos jovens que é impossível, e de facto, às vezes o melhor é mesmo a gente preparar-se, sim, antes das jornadas. Muito bem. A última noite foi a noite da velada de oração. É claro que o temporal, se calhar, nem permitiu que vocês fossem essa velada, pois não? Não, nós estávamos lá. Estávamos pedra e cal. Portanto, aquilo foi uma velada toda a noite, foi? Não. Não, é aquela vigília, é uma vigília que depois que tem um momento de adoração e que terminou por volta da meia-noite, talvez. Sim. Quem é que vos deu a catequese? Foi algum bispo português ou algum bispo brasileiro? Eu vi várias catequeses de bispos e cardeais brasileiros, já não estão recordados. Quem, sim, é que foi? Não sei o nome dos bispos, mas nós era para termos, inicialmente, para irmos para um sítio que fosse orientado por bispos portugueses. Quando chegámos lá no primeiro dia, aquilo estava lá um bispo brasileiro, que depois foi, que fez connosco aquilo que tinha preparado para os jovens brasileiros, e penso que foi muito enriquecedor para nós. Não só pela diferente maneira, pela forma diferente que ele expunha, que ele falava, não tão característica que encontramos nos bispos portugueses. E gostei muito também da forma como os jovens brasileiros lidavam com, viam Deus, nós vemos um Deus que parece distante, e eles veem um Deus mais próximo, pareceu-me a mim sentir isso. É, mas o Deus não é distante, o Deus está tão próximo de nós. Os jovens brasileiros têm mais facilidade de fazer festa, e então foi isso também que eles mostraram nas catequeses onde estivemos. Realmente no primeiro dia achámos que havia algum engano, e provavelmente houve ali uma falha na organização. No entanto, estávamos no local certo, mas o bispo brasileiro também estava no local certo, houve apenas ali um desajuste, mas que foi compensador tanto para ele como para nós, porque ele estava à espera de um grupo de brasileiros que tiveram um problema no alojamento e acabavam por não estar. Portanto, se nós não estivéssemos ali, ele acabava por não ter jovens para quem falar. Mas depois também tivemos, houve um grupo de jovens lá a animar a catequese, que foi um grupo muito vivo, e está a razão porque o André falava daquela forma muito dinâmica. Os brasileiros têm essa facilidade de fazer festa, e então eles fazem festa com Deus, assim, com Deus muito próximo, tornam-no muito próximo. Tivemos duas catequeses. Na segunda catequese foi o bispo do Maranhão, eu fiquei de onde era o bispo, o senhor bispo era do Maranhão, e tinha uma forma também muito próxima de falar connosco, de interagir, foi também muito interessante. E depois aí vimos já que aqueles jovens tinham a certeza de que as jornadas iam ser no Brasil em 2013, porque eles até nos convidaram e tinham t-shirts onde já tinham o tema das jornadas do Brasil. Portanto, aí tivemos a certeza de onde seriam. Aliás, eles tinham uma festa preparada para o final das jornadas, onde nos convidaram também. Em cada catequese havia centenas de jovens, possivelmente. Sim, apesar de que, portanto, há muitas catequeses e normalmente eles têm noção do número de jovens que vão para aquele espaço e que têm de ser de dar para isso, e naquele caso era a Igreja de São Bosco e era grande, portanto, e esteve cheia no segundo encontro, estava cheia, estava repleta. Pois, mas aqui, só respondendo aqui mais um pouco contra, Pois, a ideia é que às vezes nós temos, eu não tenho, mas que às vezes muitos de nós temos, é que Deus é um ser muito distante, que está lá muito longe, mas na realidade Ele está pertíssimo de nós, está juntinho de nós. Nós é que não o vemos. Porque se pudéssemos ver, víamos-lo praticamente encostado a nós. Porque as pessoas dizem, o céu lá em cima, lá tão longe. Outros até dizem que é lá para baixo. Pronto, quer dizer, no fundo o céu é um outro estado que a gente não vê. Eles veem-nos a nós e nós vemos a eles. Portanto, Deus está pertinho de nós e acompanha-nos e protege-nos e dispõe tudo de uma forma maravilhosa. É pena que a gente às vezes não queira ver ou tenha dificuldade em ver ou porque um amigo se calhar ainda não nos alertou para esta maravilha, porque realmente isto é uma maravilha. Portanto, Deus trata-nos como se fôssemos só um. Portanto, é extraordinário. Portanto, por isso não me surpreende que os brasileiros achem, e fico satisfeito por eles acharem que, de facto, não Deus é um Deus que está próximo. E o André, daqui por uns anos, vai achar que Deus está muito próximo. Eles têm uma forma de mostrar aquilo que sentem de uma maneira muito mais simples do que nós. Eu também, na sua idade... Eles são completamente... Pronto, não é completamente diferente. Mesmo os cânticos são muito mais alegres que os nossos. Alguns têm mais gestos. E mesmo o que eu achei bastante curioso é os próprios bispos a saberem as músicas, a dançarem, a fazerem os gestos. Pronto, completamente diferente dos nossos bispos. Pois, Bárbara, portanto, aí é um problema de cultura, de continentes, e não temos que transpor para o nosso continente o que é dos outros. Pois, lá está, isto é assim mesmo, quer dizer, portanto, eles fazem assim porque realmente é assim. Mas apesar disso, quando foi o encontro de jovens portugueses, os bispos, foram quase todos os bispos portugueses e o cardeal patriarca de Lisboa, eles, apesar dessa cultura mais fechada, digamos assim, eles mostraram que estavam connosco e que já foram jovens e que nos compreendem, que estão do nosso lado para esta caminhada que temos que fazer contra a sociedade que agora está. Pronto, complementando isso, eu recordo-me que há anos ouvi um sacerdote que vocês conhecem, que está lá na guarda, que é o Padre Sério, e ele dizia, pronto, creio que foi numa homilia, não tenho já a certeza, em que ele dizia, portanto, nós estamos numa sala, e entra o professor, ou entra nós levantamos, esta é a nossa maneira de ser. Em contrapartida, os italianos, o que é que fazem? Batem palmas. Pronto, isto são as culturas de cada povo e, portanto, temos que respeitar a cultura deles, eles têm que respeitar a nossa cultura. Pronto, e é isso, mas eles são, de facto, pois... Tem outra forma, tem outra cultura e pronto, e assim, não temos que ficar nem temos que ficar surpreendidos, mas também não temos que importar a cultura deles, nem eles têm que importar a nossa cultura, porque eu acho que às vezes eles também se calhar dão muita importância ao exterior e muito pouco ao interior e também depois daquilo tudo é preciso aterrar. Mas isso depois aí é como com a professora Marília, não é convosco? Está bem, muito bem. Vocês foram as primeiras jornadas em que estiveram ou já tinham estado noutras? Eu falo pelo meu caso, foi a primeira que estive. E o André também. Portanto, muito bem. O Papa fala muito em usar meios de comunicação para comunicar Jesus e a sua mensagem. E falou da internet, da rádio, da televisão, dos jornais... Vocês, agora que vêm entusiasmados, já têm assim alguma coisa em mente ou não? Ele, inclusive, falou muito na internet e o Bento XVI falou na internet e disse algo parecido com o que eu tenho aqui, se é que tenho aqui à mão. Mais que usar a internet, precisamos de estar na internet, que são coisas diferentes, não é? Mas pronto, quem diz a internet, diz os outros meios de comunicação. Acho que é importante a gente estar em... estar atento a estas situações, até porque na última missa, na última homilia, o Santo Padre pregou-vos fogo. Pregou ou não pregou? Sim, o Santo Padre chegou-vos fogo. Não sei se tenho aqui parte do que ele disse, parte, se tiver, tenho aqui uma pequeníssima parte, mas ele disse mais ou menos, e eu vou citar: quando chegares às vossas terras, os vossos amigos vão querer saber o que mudou em vós. Não tenhais medo de ser católicos. A fé não é uma teoria. Crer é entrar numa relação pessoal com Jesus e viver amizade com Ele. É que está Ele próximo de nós, não é? Portanto, e em comunhão com os demais. Confiai a Cristo a vossa vida e ajudai os vossos amigos a alcançar a fonte da vida, que é Deus. Por isso, ele chegou-vos fogo na última homilia, conta convosco e a cidade também conta convosco, portanto não é só o Santo Padre. Portanto é necessário. Há pouco falámos das catequeses. Eu recordo-me que um dos bispos ou cardeais brasileiros disse numa das catequeses que para onde quer que a gente se vir é terra de missão. Porque antigamente a ideia que havia é que a terra de missão era a África. Mas a terra de missão não é a África, também pode ser. Mas a terra de missão é para onde quer que a gente se vir. É na nossa terra, é no nosso trabalho, em qualquer local. Porque o mundo está descristianizado e é necessário fazer alguma coisa. E o Papa conta convosco e vocês vão ter que fazer alguma coisa. Portanto, depois disto, não é só ir lá, claro, e levar aquele abanão e aquela parte exterior, mas depois agora é necessário que vocês comecem a fazer contas, o que é que vocês vão fazer. Vocês vão ser... Não, é verdade, portanto... Muito vai ser exigido, claro, e vocês tiveram uma oportunidade que se calhar outros colegas vossos não tiveram, por mil e um motivos, até porque podiam estar doentes, até por outros motivos, e vocês foram. Portanto, isso vocês vão ter que pôr isso em prática. Sim, é uma responsabilidade também que trazemos, depois de sermos testemunhas. Mas em termos dos meios de comunicação de que estávamos a falar, e da internet nomeadamente, realmente é um meio que está agora à disposição para evangelizar também. E em termos do grupo, deste grupo que foi às jornadas, têm mantido a ligação, e que tem sido também muito interessante ver através do Facebook, criou-se um grupo, e que no fundo acabamos por nos motivar uns aos outros e também por ir cativando outras pessoas, os nossos amigos, portanto, essas redes sociais também acabam por ser meios de chegar aos outros. E todos nós nos ajudamos uns aos outros. Há pessoas que dizem, ele não é influenciável, ela não é influenciável. Não, todos nós somos muito influenciáveis, muito, muito, até mais do que nós imaginamos. E tudo que nós fazemos de bem ou de mal tem reflexos, ou para bem ou para mal. E por isso temos que procurar fazer alguma coisa para melhorar esta sociedade, que de facto está muito, muito mal. Parece que é tudo contra, é tudo... Precisamos de esperança nestes jovens vai-se vendo a esperança. Sim, sim, pronto, e vamos ter, não vale a pena falar de coisas negativas. Sim. Vocês estão a pensar em as próximas jornadas ao Brasil ou não? Sim, pelo menos eu falo por mim, já estou a pensar em pôr dinheiro de parte para ir. Ótimo. E o André também? Também. Só falta saber quanto é que é. Claro. E nisto também é bom dizer que isto motiva também os jovens a fazer atividades em grupo. Por acaso, estes jovens que aqui estão hoje não fazem parte de nenhum grupo de jovens que trabalha assim ao longo do ano em conjunto. Têm grupos de amigos e assim, mas não têm grupos de jovens nas paróquias. Mas há grupos de jovens que depois também arranjam atividades exatamente para ajudar a custear as deslocações, e acabam por ser motivos também de união no grupo. Sim, sim. Grupo de jovens. Pronto, e vocês têm que ajudar a motivar outros também para irem depois ao Brasil, não é? Isto é assim, portanto, nós, a nossa fé ajuda a levar aos outros, e claro, os outros ajudam-nos a trazer a nós, portanto, e é isto. E é isto que se pretende. Qual foi a impressão com que vocês ficaram do Papa? Boa? Má? Tinha que ser boa, má não pode ser, não é? Aliás, um santo desta natureza não se pode ficar com má impressão dele. O que é que vocês acham do Papa? Eu fiquei com uma impressão bastante boa, de uma pessoa bastante coerente, que sabe aquilo que diz, enquanto que João Paulo II era uma pessoa afetiva e isso. Este Papa não é tão afetivo, mas é de uma grandiosidade. E a carta que ele escreveu é tão clara, porque ele diz-nos o que é que quer, o que é pretendido. E nós jovens só temos é que seguir aquilo que ele diz. Não há margem para dúvidas na mensagem dele. Bárbara, cada Papa é para o seu tempo, não é? E cada um, como cada um de nós, tem as suas características. Portanto, uns mais virados para um campo, outros mais virados para outro. Por isso, não, nem vale a pena a gente estar a comparar, porque... nós não temos comparações uns com os outros. Agora, que de facto temos um Papa muito santo, é um facto, muito culto, extraordinário. Temos um Papa que é o Papa do nosso tempo. Precisávamos agora, provavelmente. É aquilo que nós precisamos, pelo menos nesta crise de valores que há agora. Eu acho que é aquilo que nós precisamos. Quando um barco tem pés para andar, e as ondas só em chatia, lá no fundo o mar imundo imenso sai. Ó Neptune, as tuas sereias tenso vai, vendes no cais. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2 ao domingo às 10 e à quarta-feira às 21. Neste momento conversamos com a senhora professora Marília Ferreira, corresponsável pela Pastoral Juvenil da Diocese da Guarda, e mais dois jovens que estiveram jornadas em Madrid, o André Barros e a Bárbara Gonçalves. O nosso tempo vai chegando, vai-se aproximando do fim, e vamos conversar mais um pouquinho enquanto o tempo nos permitir. A Jornada Mundial deste ano terminou com um jogo de futebol. parece-me que também nunca tinha acontecido. Uma seleção de veteranos espanhóis com uma seleção de veteranos do resto do mundo. Parte da receita deste jogo de futebol reverteu para as vossas, para as, para a vossa jornada, para as despesas. Vocês não foram, nenhum de vós foi ao futebol. Foi no último dia, foi às 9 horas da noite. Pois, já estávamos de regresso. Pronto, isto foi mais uma atividade que foi criada, embora pronto, não propriamente de natureza espiritual, mas que de alguma forma também colaborou nisto. Nós íamos ouvindo por lá os spots, isso aí também é uma dinâmica interessante, íamos ouvindo os spots publicitários dos jogadores de futebol do Real Madrid, penso eu, que não entendo muito de futebol, e também é interessante ver até esta familiaridade e esta comunhão da parte pastoral, digamos, com a parte social, e foi interessante, apareciam muitas vezes, incluindo Ronaldo também. Creio que para esta jornada foi-vos oferecido um catecismo, e o catecismo. Sim. Que fala a vossa linguagem. Exatamente. Já o leram? Já começaram a ler? Como é que é? Ainda não começaram a ler ou já começaram a ler? Ainda não? Já folheei, mas foi só para ver mesmo o que é que tinha. Li algumas coisas, sei que foi um livro feito por jovens que quiseram explicar de forma diferente o catecismo da Igreja Católica. Tenho dois, um tinha comprado já há algum tempo, mas como estudo também não tenho muito tempo para estar pronto, para aprofundar o IOCAT. E agora em Madrid ofereceram também um IOCAT, mas em espanhol. Sim. Pronto, isto não é para ser lendo de uma vez, isto é para ser lendo aos poucos. Mas é um meio muito bom, muito privilegiado para podemos aprofundar a nossa fé. E agora posso dizer que estive no fim de semana passado numa atividade com um grupo de jovens, com os jovens do movimento que faço parte, os Convívios Fraternos, e em diversos momentos o IOCAT foi usado para enriquecer, para se irem buscar ideias, para ir buscar esclarecimentos, e penso que o IOCAT pode ser quase um livro para trazermos diariamente connosco e para nos ir acompanhando, porque não é um livro para ler do princípio ao fim, é um livro para ir lendo e para ir digerindo. E portanto eu gostei muito da introdução que o Papa Bento XVI fez ao IOCAT, ao explicar como tinha surgido, esta ideia, e também esta vontade de que esta linguagem, que seja a linguagem dos jovens e que chegue mesmo aos jovens. E eu gostei muito dessa introdução do Papa. Eu também trago comigo, aliás tenho ali no carro, e já li quase metade quando esteve aqui o responsável pela diocese de Viseu, o padre António Jorge, ofereceu-me um. Eu também ainda não os tinha visto, e tenho dado volta dele. Portanto, é interessante. E como a professora Marília dizia, aquilo até tem, no caso de dúvidas, a gente vai ao índice, claro, e pergunta qual é a minha dúvida, é esta. Exatamente. E pronto, de facto, um livro para a gente trazer e para consultar. Acho que sim. O Santo Padre disse que estas jornadas, ou melhor, esta jornada de Madrid, superou tudo o que estava previsto e deu visibilidade à fé, à presença de Deus e coragem para ser crentes. Penso que a professora Maria, de alguma forma, já tocou há bocadinho nisto. Bento XVI disse também que as jornadas têm um antes e um depois. E que depois deste entusiasmo exterior é necessário entrar no interior. Um colega da professora Marília dizia-me aqui na rádio, aqui há tempos, o seguinte: que a pastoral juvenil é recente e que muitas vezes há uma grande tentação de fazer muitas atividades, faltando uma consciência clara de quem acompanha, do para onde. Ele utilizou este termo, do para onde se quer levar os jovens. Professora, sente este problema ou não? Portanto, que muitas vezes as pessoas são capazes de expressar um pouco com o secundário e deixar o principal um pouco à deriva. Não sei se é este termo que eu devo utilizar. Se não, se calhar eu posso colocar a questão de outra forma. E agora vou citar a exortação apostólica de Bento XVI, que acho muito interessante e que já li mais que uma vez. No ponto 104 diz: quem dá formação aos jovens, para além da formação e entretenimento, tem que lhe falar da vocação, para que os jovens façam opções de vida, incluindo a consagração total. Portanto, isto é para dizer o seguinte, portanto, nem todos têm que ser freiras, nem todos têm que ser padres, mas a verdade é que todos temos que fazer opções, todos temos vocação, uns para o sacerdócio, outros para o casamento, e ninguém tem que se atropelar, mas é importante que a gente, de facto, encontre a vocação, a procure e depois... Claro. E depois diga que sim, não é? Sim, isso precisa de um acompanhamento. Porque isso no fundo, é que nos dá a felicidade. A felicidade nos está naquela meia dúzia de pastéis que a gente encontra na pastelaria, e se calhar até foram demais, depois até fica mal disposto. A felicidade está nesta parte interior, e isto é que, de facto, nos torna verdadeiramente felizes. E era neste sentido, portanto, no fundo, espero que me tenha explicado. Portanto, eu penso que, se calhar, é necessário também, não temos que ter medo de falar aos jovens, não é? De Deus, da vocação. Penso que era neste aspecto. Penso que temos de ter sempre essa preocupação, né? Trabalhando com a pastoral juvenil, acho que também tem de haver sempre esta quase uma parceria com a pastoral das vocações também. E nós, na Diocese da Guarda, temos-lo feito. Temos trabalhado em parceria com a pastoral das vocações. E, como dizia, portanto, a participação nas jornadas não nos pode deixar ficar iguais, tal como a participação noutras atividades espirituais que nos possam mostrar o melhor de nós e mostrar a presença de Deus vivo em nós. E depois temos de saber também regressar às nossas paróquias, à nossa família, ao nosso meio, incluindo o meio escolar ou o meio do trabalho, e depois aí ser diferentes. Acho que o segredo, acho que o segredo da felicidade e o segredo até para que tudo se componha, acho que passa um bocadinho por aí. É, podemos ir absorver o melhor que temos, poder descobrir o melhor que temos, poder ir descobrir essa presença de Deus na nossa vida e depois testemunhá-lo aos outros. E aquela frase que nos diz: ama e faz o que quiseres, de Santo Agostinho. Realmente, se tivéssemos isto presente na nossa vida, éramos felizes. Ama e faz o que quiseres. Acho que é a melhor forma de terminarmos. E sabe que eu deixei passar e corremos o risco de ter que cortar músicas, porque o tempo passou completamente. Agradeço-vos imenso o terem cá estado. Portanto, foi o programa Conversas em Rede, a iniciativa de Armando Melo. Até dois dias, à mesma hora, se Deus quiser.